Ficheiro 124, página 990, capítulo 49. Abençoados sejam aqueles. Não há nenhum lugar mais escuro do que uma estrada das terras altas, no meio de uma noite sem lua. Eu podia ver o clarão dos faróis que passavam de vez em quando, colocando em silhueta a cabeça e os ombros de Roger, com uma repentina explosão de luz. Eles estavam curvados para a frente, como em atitude de defesa contra um perigo próximo. Bree também estava curvada, enroscada no canto do banco ao meu lado. Estávamos os três pouco comunicativos, isolados uns dos outros, encerrados em pequenas bolsas individuais de silêncio, dentro do silêncio maior do carro e da sua corrida veloz. Os meus punhos cerravam-se nos bolsos do meu casaco, distraidamente segurando moedas e pequenos fragmentos de objetos. Um pedaço de lenço de papel, um coto de lápis, uma minúscula bola de borracha deixada no chão do meu consultório por uma pequena paciente. O meu polegar circundou e identificou o bordo frisado de uma moeda americana de 25 cêntimos, a face, larga, em alto relevo, de uma moeda inglesa de 1 penny, e a ponta serrilhada de uma chave. A chave da salinha de estudos de Gillian Edgars, que eu não me dera ao trabalho de devolver ao Instituto. Eu tentara telefonar de novo a Greg Edgars, logo depois de deixarmos a velha casa paroquial. O telefone tocara incessantemente, sem que ninguém atendesse. Olhei fixamente para o vidro escuro da janela ao meu lado, não vendo nem o meu próprio reflexo difuso, nem as formas maciças de muros de pedra e árvores dispersas que passavam na noite a toda a velocidade. Em vez disso, via a fileira de livros arrumados na única prateleira, numa linha tão perfeita quanto a fileira de frascos de um boticário. Embaixo, o caderno de notas repleto com a escrita cursiva e elegante, dispondo de forma absolutamente organizada deduções e alucinações, misturando mito e ciência, citando sábios e lendas, tudo com base no poder dos sonhos. Para qualquer observador superficial, tanto poderia ser uma confusão de tolices irrefletidas, como, na melhor das hipóteses, o esboço de um romance absurdo. Apenas a mim me parecia um plano cuidadoso e deliberado. Numa paródia ao método científico, a primeira secção intitulava-se Observações. Continha referências desconexas, desenhos bem organizados e tabelas cuidadosamente numeradas. A posição do Sol e da Lua, no Festival de Beltane, era uma delas, com uma lista de mais de 200 pares de figuras desenhadas em baixo. Tabelas semelhantes existiam para o Hogmanay e o Midsummer's Day, o solstício de verão, e outro para o Samhain, o festival de All Hallows. As festividades antigas do fogo e do sol, e o sol do Beltane levantar-se-ia no dia seguinte. A secção central do caderno de notas intitulava-se Especulações. Essa, ao menos, era precisa, refletia ironicamente. Uma das páginas ostentava a seguinte inscrição, em letras manuscritas inclinadas e perfeitamente desenhadas: os druidas queimavam vítimas de sacrifícios em gaiolas de vime no formato de um homem, mas indivíduos eram mortos por estrangulamento e tinham a garganta cortada de forma a drenar todo o sangue do corpo. Seria o fogo ou o sangue o elemento necessário? A curiosidade fria da pergunta trouxe o rosto de Gaylis Duncan com clareza diante de mim. Não a estudante deslumbrada, de cabelos lisos e compridos, cujo retrato adornava o instituto, mas a mulher do fiscal, furtiva, dissimulada, 10 anos mais velha, versada no uso das drogas e do corpo, que seduzia os homens para os seus propósitos e matava friamente para atingir os seus fins. E as últimas páginas do caderno, cuidadosamente intituladas Conclusões, que nos tinham levado àquela sombria viagem na véspera do Festival de Beltane. Dobrei os dedos sobre a chave, desejando de todo o coração que Greg Edgar tivesse atendido o telefone. Roger abrandou a marcha, entrando no caminho de terra cheio de depressões que passava pelo sopé da colina denominada Craig na Dune. Não vejo nada, disse ele. Não falava há tanto tempo que a declaração brotou brusca e rouca, suando beligerante. Bem, claro que não, disse Brianna com impaciência. Não se pode ver o círculo de pedras daqui. Roger resmungou em resposta e diminuiu ainda mais a velocidade do carro. Obviamente, os nervos de Brianna estavam tensos, mas os dele também. Somente Claire parecia calma, sem se deixar afetar pelo crescente ar de tensão no carro. Ela está aqui, disse Claire de repente. Roger pisou o travão com tanta força que Claire e a filha foram lançadas para a frente, batendo no encosto do banco dianteiro. Cuidado, idiota! Repreendeu Brianna, Roger furiosamente. Passou a mão pelos cabelos, afastando-os do rosto com um gesto rápido e nervoso. Engoliu em seco, com um movimento visível da sua garganta, enquanto se inclinava para espreitar pela janela escura. Onde? Perguntou. Claire fez um movimento com a cabeça, indicando à frente e à direita, mantendo as mãos enfiadas nos bolsos. Há um carro parado ali, logo atrás dos arbustos. Roger umedeceu os lábios e estendeu a mão para a maçaneta da porta. É o carro de Edgars. Vou dar uma vista de olhos. Fiquem aqui. Brianna escancarou a sua porta com um rangido estridente de metal das dobradiças não lubrificadas. O seu silencioso olhar de desdém fez Roger ficar rubro à fraca claridade da luz do teto do carro. Ela já estava de volta, quase antes de Roger conseguir sair do carro. Não há lá ninguém, informou. Ergueu os olhos para o topo da colina. Acham que... Claire terminou de abotoar o seu casaco e penetrou na escuridão, sem responder à pergunta da filha. O trilho é por aqui, disse. Seguiu à frente, impetuosamente, e Roger, observando a figura pálida vaguear como um fantasma encosta acima à sua frente, foi forçosamente lembrado da viagem anterior pela encosta íngreme de uma outra colina até ao cemitério de St. Kilda. Brianna também se lembrou, hesitou, e ele ouviu-a murmurar algo com raiva, meia voz. Mas depois a sua mão segurou-lhe o cotovelo e apertou com força, para encorajá-lo ou suplicar o seu apoio, ele não sabia. De qualquer forma, o gesto deu-lhe coragem a ele e afagou ao de leve a mão da jovem, enfiando-a na curva do seu braço. Apesar de todas as dúvidas e da inegável estranheza de toda a expedição, sentia uma grande excitação quando se aproximaram do cume da colina. Estava uma noite límpida, sem lua e muito escura, sem nada além dos minúsculos pontinhos brilhantes dos flocos de mica à luz das estrelas, servindo para distinguir as pedras verticais num antigo círculo monolítico da noite em seu redor. O trio parou no topo suavemente arredondado da colina, aconchegando-se uns contra os outros, como um grupo de ovelhas desgarradas. A respiração de Roger soava estranhamente alta a si mesmo. Isto, proferiu Brianna entre dentes, é um disparate. Não, não é, afirmou Roger. Sentiu-se repentinamente sem ar, como se uma faixa constrangisse o seu peito, retirando-lhe todo o ar aí contido. Há uma luz ali adiante. A luz mal tremeluziu. Não passou de uma centelha que prontamente desapareceu. Mas ela viu-a. Ele ouviu a sua inspiração. E agora? Perguntou-se Roger. Deveriam gritar? Ou o barulho de visitantes assustaria a caça, precipitando a ação? E se assim fosse, que ação seria essa? Viu Claire sacudir a cabeça subitamente, como se tentassem chutar um inseto a zumbir-lhe ao ouvido. Ela recuou um passo, afastando-se da pedra mais próxima e colidiu com ele. Ele segurou-a pelo braço, murmurando: Cuidado, cuidado! Como se falasse com um cavalo. O rosto de Claire não passava de uma mancha indistinta à luz das estrelas, mas ele pôde sentir o tremor que lhe percorreu o corpo, como eletricidade através de um arame. Ficou paralisado, segurando-a pelo braço, sem saber o que fazer. Foi o repentino cheiro a gasolina que o fez entrar em ação. Teve uma vaga percepção de Brianna, a cabeça levantada bruscamente, quando o cheiro atingiu as suas narinas, virando-se para o extremo norte do círculo. Então, ele já largara o braço de Claire, atravessara os arbustos em volta e as próprias pedras, correndo para o centro do círculo, onde uma figura negra, agachada, parecia uma mancha de tinta contra a erva mais clara. A voz de Claire veio de trás dele, forte e imperiosa, estilhaçando o silêncio. Gillian! Gritou. Ouviu-se um sopro forte e repentino e a noite iluminou-se com um brilho intenso. Ofuscado, Roger recuou um passo, tropeçando e caindo de joelhos. Por um instante não viu nada, a não ser a luz nas suas retinas e a chama esplendorosa que ocultava tudo o que houvesse por trás dela. Ouviu um grito a seu lado e sentiu a mão de Brianna no seu ombro. Ele pestanejou com força, os olhos lacrimejando, e a visão começou a retornar. A figura esbelta erguia-se entre eles e o fogo, em silhueta como o desenho de uma ampulheta. Quando a visão clareou, ele percebeu que ela vestia uma saia longa e ampla e um espartilho apertado, roupas de outra época. Ela virara-se com o grito de Claire e ele teve a breve impressão de olhos arregalados e cabelos louros esvoaçantes, agitados e arrepiados pelo vento quente do fogo. Ele ainda teve tempo, enquanto se esforçava por se levantar, de se perguntar como ela arrastara um touro daquele tamanho até ali. Em seguida, o cheiro, a pele e a cabelos queimados atingiu-lhe o rosto como um soco. E lembrou-se. Greg Edgars não estava em casa naquela noite. Sem saber se sangue ou fogo era o elemento necessário, ela resolvera usar ambos. Passou por Brianna, concentrado apenas na figura esbelta e alta diante dele, e a imagem de um rosto que refletia o seu próprio rosto. Ela viu-o lançar-se na sua direção, virou-se e correu como o vento para a pedra fendida no final do círculo. Carregava uma mochila de lona grossa, pendurada ao ombro. Ouviu-a soltar um gemido quando a mochila girou pesadamente e bateu na lateral do seu corpo. Ela parou por um instante, a mão estendida para a rocha, e olhou para trás. Ele podia jurar que os seus olhos pousaram nele, fitaram os seus, sem se desviar, do outro lado da barreira de chamas. Ele abriu a boca num grito sem som. Então, ela girou nos calcanhares, leve como uma fagulha esvoaçante, e desapareceu na fenda da rocha. O fogo, o corpo, a própria noite, desapareceram subitamente, num som agudo, atordoante. Roger viu-se de rosto no chão, agarrando-se à terra, na busca frenética de uma sensação familiar à qual ancorar a sua sanidade. A procura foi inútil. Nenhum dos seus sentidos parecia funcionar. Até mesmo o toque do solo não tinha consistência. Era amorfo, como se ele estivesse deitado em areia movediça e não sobre granito. Cego pela claridade, surdo pelo grito da pedra dilacerada, tateou, debatendo-se freneticamente, desconectado das suas próprias extremidades, consciente apenas de uma força imensa que o puxava e da necessidade de resistir a ela. Não havia nenhuma sensação da passagem do tempo. Ele tinha a impressão de estar a debater-se no vazio eternamente, quando por fim percebeu algo de exterior a si mesmo. Mãos que agarravam os seus braços com uma força desesperada e a maciez esmagadora de seios sobre o seu rosto. A audição começou a retornar gradualmente e com ela o som de uma voz chamando, na realidade insultando-o, arfando entre uma expressão e outra. Seu idiota, seu imbecil, acorde, Roger, seu estúpido. A voz era abafada, mas o sentido das palavras atingiu-o claramente. Com um esforço sobre-humano, estendeu os braços e agarrou-a pelos pulsos. Rolou pelo chão, sentindo-se pesado, e viu-se a pestanejar, estupidamente, para o rosto banhado em lágrimas de Brianna Randall, os olhos escuros como cavernas, na luz agonizante do fogo. O cheiro a gasolina e a carne crestada era devastador. Ele virou-se, nauseado, e vomitou convulsivamente na erva molhada. Estava demasiado ocupado até para se sentir grato por o seu olfato ter retornado. Limpou a boca à manga e tateou sem firmeza em busca do braço de Brianna. Ela estava encolhida no chão a tremer. Meu Deus! Disse ela. Meu Deus! Achei que não iria conseguir segurá-lo. Você arrastava-se diretamente para dentro da pedra. Meu Deus! Ela não resistiu quando ele a puxou para si, mas também não lhe correspondeu ao abraço. Apenas continuou a tremer, as lágrimas escorrendo-lhe dos olhos vazios e arregalados, repetindo «Meu Deus!» de quando a quando, como um disco riscado. «Calma!» disse ele, afagando-lhe ao de leve as costas. «Tudo vai ficar bem, calma!» A sensação de tontura na sua cabeça atenuava-se, embora ainda sentisse como se tivesse sido dividido em inúmeros pedaços e espalhado violentamente pelos quatro pontos cardeais. Ouviu-se um leve estalido do objeto enegrecido no chão, mas acima disso e das exclamações mecânicas de Brianna, a quietude da noite retornava. Ele colocou as mãos sobre os ouvidos como se quisesse silenciar os ecos do ruído mortífero. «Você também ouviu?» perguntou. Brianna continuava a chorar, mas balançou a cabeça aos solavancos como uma marioneta. «A sua...» ele começou, ainda esforçando-se por reordenar os pensamentos. Depois endireitou-se de um pulo quando um deles o assaltou com absoluta clareza. «A sua mãe!» exclamou, agarrando Brianna com toda a força pelos dois braços. «Claire, onde está ela?» Brianna ficou boquiaberta com o choque e levantou-se tropegamente, varrendo os olhos em desespero pelos confins do círculo vazio, onde as pedras da altura de um homem assomavam, parcialmente ocultas nas sombras do fogo moribundo. — Mamã! — gritou ela. — Mamã, onde estás?